8. Por exato, taxi, direto, portão 8, voo. Voo 092. 07, direita Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 07. 276, frequência do motor de Salvador, 120, sétima 8. aqui é Juliette Alfa, teu ponto 06, para liberar seu aeronave 03.